Almeida, saída da El, Helena Motiva, via UPS 10 Tabaté. Controle Salvador, opera 11935, aciona 5077 no transponder. Autorizado a nível 30, é a Maraguari, escola da 10, curso na direita da El, Helena Motiva. Controle Salvador, 10 Tabaté. Controle Salvador, 1936, suporte para o transponder, 577, voo 11935. Uma 1-3, cruzamento correto, são prontos, pushback, acionamento. Paraguai 1-1-3. Não, Portugal 1, the Portugal 024, ready for taxi. Portugal 024, provide taxi, VM, NAM, from taxi, India, Rosen Point, 1-1-0, contact the tower. 1-8, small 95, connect 1-0-1-3. Connect 1-0-3, VM, NAM, from India, holding point 1-0-0-9-5, Portugal 024. Portugal 0 to 4. Portugal 0 to 4, my 9 to 10. Clear for runoff and takeoff runway 10, wind 100 degrees, 0 for knots. Clear for runoff and takeoff runway 10, Portugal 0 to 4. Departure 4, Airborne 817, call Salvador Departure 119, Decimal 35. 1935, 0024, 19. Salvador Departure 19, Portugal 024, crossing 1400, normal departure. Airport 024, radio contact, land troop at level 370 via MOM departure. I'm level 370 via MOM on Portugal 024. Any time you're railway today, we accept any direct route if possible. Send Airport 024, fly direct to Kovu position. Cogwhoop, ground 024, I'm building on. Autoridade São Plantado. Request direct frote. And bicep. Obrigado. Paulo Salvador, voa 173, segue funcionamento no 4. 173, aguarde. Aguardando no 173. Route 4, clear to frutti position. To frutti position, I'm watching the video, obrigado. observa como nós foi. Gol 973, aeronave na posição 03 já foi autorizado o pushback. Condição? O OTAN iniciou o pushback. Hotel 084, contact the center 126, the small 85. 126, the small 85. Resiste, contato. 3520, autorizado o táxi via Índia, constatado no 0 Torre 11895, ajuste no 013. 013, 295, via Índia, 3520, obrigado. Bom, 1973, observa o táxi da Luz da Tampa, pode ser autorizado. Se tiver que ser na mente, vamos para um táxi. Demora a táxi, todo mundo. 3520, ponto 0010, tá pronto. 3520, bom dia, a linha decola piscina 0, vento 1, 00 graus, 059. A linha decola piscina 0, tá 3520, obrigado. Voo 1173, 118 a bordo, 417 de autonomia, Alterna Galeão. 6, autorizado Times via Índia, ponto espera, piscina 0, chamei Torre de Salvador, 11895, ajuste na 013. Então, 3816, desça via chegada mar para o nível 050. Autorizador de decolagem piscina 0, vento 00 grau, 059. Livre decolagem, voo 1173. Rádio Folazinho 34, controle Salvador em 119 decimal 35, bom voo. 1935, bom dia, 973. Controle Salvador, bom dia, voo 1173. Voo 1173, contato com a Armada Colagens, suba para 360, via de da El. 360, via da El, voo 1173. Tá de boa na proa de ponte, voo 1173. Autorizado Leda. Voado Leda, voo 1173. Autorizado, direto e fato, da 3 no meio. Chama Centro Recife na frequência no 2000, decimal 85. Pode repetir a frequência, Centro 3520? 1, 2, 6, decimal 85. 2685, Centro 3520. Uno 173, voo direto Mótiva. Direto Mótiva, voo 173. O 973 chama Centro Recife na frequência 125, decimal 1. 251, voo 973, obrigado, bom dia. 38 no meio, desce para 2 mil pés, ajuste no 013, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 013, cruzarei estabilizado na X-Ray, 38 no meio. Visual, cauno 0, tempo 3816. Cauno 3816, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 0 grau, 049. Sente posição autorizada na noção, no 0, tempo 3816. Ao 55, seu sol, fazem 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, obrigado. Equador, muito bom dia, até 3, 2, 1, livrou. 3, 2, 1, prossegue, alfa direto, posição 0, 3, 7, 1. Alfa direto, para a posição 0, 3, 7, 8, 1, 6. Salvador, voo 1161. Uru, Uru, Uru, prossiga. Até quando estamos a operar nesse horário? Confirmo. Confirmo. A sequência do solo está operando nesse horário? Afirmo, 1-2-1, decima 1. Jogo 1161. Para Guarulhos, 360, se tiver a nossa saída, agradeceria a ver. 1161, autorizado Guarulhos, nível 360, decolo no 0, curva direita, saída da Eurida Mótiva, via Pismo no 0, Taubaté. Contra isso, Salvador opera 1198, aciona 5116, transponder. Vou acompanhar, não, podia repetir, por favor. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no 0, curva direita, saída da EL, Leda, Irume, perdão, da EL, Leda, Mótiva, via UPSU no 0, Taubaté. Controle Salvador opera 119, decimal 35, aciona no transponder 5116. Crescente. Autorizado nível 360 para Salvador, na aerovia conforme o rota do plano de voo, na saída da Leda Mótiva. Aciona o transponder 5116 e o controle é 1935 ou 198? 119.35. Ah, tá. Não, acho que é a primeira vez, sabe o que a gente tinha dito hoje. 1935. Obrigado. Gol 1161, chumplando para os backs na mesa. Chamarás.